Na reunião de trabalho da CIF na noite desta segunda-feira, o presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Foz do Iguaçu, Codefoz, apresentou um relatório sobre o andamento de projetos que visam desenvolvimento da cidade. Danilo Vendrúsculo comentou o andamento do novo processo de licitação para a elaboração do projeto da segunda ponte ligando Brasil e Paraguai, que teve uma mudança em relação à primeira tentativa de licitação, que foi fracassada. Não era previsto um aditivo contratual sobre aquela licitação. Nessa licitação é previsto um aditivo e o máximo que a lei permite é até 25%. Então, nessa licitação tem essa previsão. A apresentação das propostas das empresas até o dia 20 de março e a abertura será dia 27 de março, onde vai ser escolhido a empresa vencedora. Além do projeto para a construção da nova ponte, Vendrúsculo comentou o projeto de revitalização da Ponte Internacional da Amizade. Na próxima semana, uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, deve vir até a cidade fazer uma avaliação da estrutura da ponte. Para fazer uma análise estrutural da ponte, para que, na questão dela suportar aquela grade que nós estaremos colocando para pedestres, onde terá uma cobertura, até porque o projeto estrutural da ponte nós não temos. E, se faz necessário, fazer uma análise local para a fixação dessa grade. Além da revitalização da Ponte da Amizade, está na pauta do Codefoz o projeto de desenvolvimento da beira dos rios, o Beira Foz. Uma empresa de consultoria foi contratada para avaliar o potencial turístico e de negócios do local. Segundo Danilo, um dos objetivos é trazer a iniciativa privada para investir no projeto. Nós tínhamos uma visão muito restrita de Foz do Iguaçu, apesar do trabalho ser muito bem elaborado, mas o que essa nova consultoria nos trouxe é uma visão de projetos que já deram certo. São projetos de cidades também semelhantes à nossa. É lógico que nós temos as nossas características, né, de ser o único local do mundo que tem uma tríplice fronteira, né? E uma coisa ficou muito clara: nós temos que pensar de forma trinacional. Nós não podemos mais pensar em Foz do Iguaçu, pensar em Cidade de Leste. E essa consultoria nos trouxe uma visão que eu tenho certeza absoluta que o processo vai andar dentro de um novo conceito e um conceito que a sociedade vai participar e vai aprovar. O Codefoz também terá eleição para a escolha da nova diretoria. A data da votação será no próximo dia 21. O estatuto, ele é claro, a eleição é de um mandato para um ano, com direito a uma reeleição. E nós, até o momento, nós temos uma chapa, que é a diretoria atual, eu como presidente, o Samek como vice e o Jaime Nascimento como secretário. Então essa é a chapa que vai, no momento, está. Poderão surgir outras. Maurício Freire, para a CBN Foz.